896, decolado aos 39, chame o controle em 1935, bom dia. Bom dia, 1935, gol 1896. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1896, decolou. 1896, bom dia, estou em contato radar, tira 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, contato radar, gol 1896. Bom dia, aciona identificação autorizada a Mari, desce 2000 pés com 1012, reporte localizador. Lisboa, 896, chame Recife, 12545, alternativa 126, decimal 85. 12545, 12685, ou 1896. Gol. Até botando a em 1896. Afirmativo. Não, estou com informação de que é 6. Obrigado. Nomeia Santa Torre, boa noite, meia Salvador, com 896. 896, bom dia, cheque trem. Mais 8, tá bom? Pista 1 no 0, autorizado pouso, vento 070 graus, 07 nós. Gente, vive na 1 no 0. 806 Solo ao 58. Prossiga o seu táxi Alfa e Juliette para a ponte 07 na minha escuta. Alfa Juliette para 07.